barreira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no teu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria. O meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. Você me ensinou milhões de coisas e um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Oh! Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria, no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. Esperança é o dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Tem desespero, você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, só quero que você se encontre. Saudade até é melhor que caminhar vazio. Esperança é um bom. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais, mais feliz. Mais feliz. Mais feliz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. César e Paulinho e Peninha, Sonhos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu, quando eu viajo, eu gosto de conhecer coisas novas, mas eu gosto principalmente de ir a bons restaurantes, né? Quando eu vou lá no Nordeste, eu procuro aqueles restaurantes que tem lagosta, camarão, né? Eu gosto muito disso. E aqui em Brasília, você quando vier passear aqui em Brasília, você vai ter a oportunidade de conhecer um grande restaurante, viu? É o Bar do Alemão, que existe há 111 anos lá em Itu, onde o nosso programa está passando na Nova Itu FM, né? Esse bar existe lá, esse restaurante que tem nome de bar, existe há 111 anos lá em Itu. A especialidade da casa é o seguinte, é o bife à parmegiana e o joelho de porco também, a pururuca, que é um negócio delicioso. e tem um peixe, né, o Abadeja Belle Meunière, que é uma iguaria também. Então, vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Qualquer motorista de táxi sabe onde fica, entre a Concha Acústica e o Hotel Lakeside. E é muito fácil você me encontrar lá, porque eu tô sempre por lá, tá bom? Eu recebi um pedido aqui, só que eu não achei a música, mas eu vou tocar uma outra. Foi o Kelvin Oliveira. Ele falou: Cleiton, eu queria pedir para você colocar aí uma música do Silveira e do Barrinha, Coração Apaixonado, para os ouvintes que gostam de modão e cachaça, uma farra boa, né? Ô Kelvin, nós estamos procurando a sua música, mas para não passar muito tempo sem te atender, eu vou trazer o Silveira mais o Barrinha cantando um clássico da música sertaneja, Burro Picasso. Silveira e Barrinha, Burro Picasso, para Vandelma Silva de Unaí, nas Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília e agora chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Vandelma, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? A Silvana Souza é de Paramirim, na Bahia. Ela curte o nosso programa lá na Rádio Estação Sate do meu amigo João Paulo. E ela, outro dia, ela falou assim: Cleiton, toca uma música sua para mim, eu não perco o seu programa, eu ouço todos os dias aqui em Paramirim. Silvana, um beijão para você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos os dias. Teve mais um pedido aqui para essa música. O Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, no Ceará. Cleiton, se possível, toque essa música para os meus irmãos. Cícero Dantas, em Altamira, no Pará. Luiz Bilhar, em Oiapoque, no Amapá. Antônio Bilhar, em Vitória do Xingu, no Pará. Solange Dantas, em Brasil Novo, Pará. Cecília Bilhar, em Bela Vista, Pará. E a Meire Bilhar e meu pai José Paulino Bilhar, em Altamira, no Pará. O Clodoaldo e a Silvana pediram e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Aguiar, Cheiro de Flor.

O Sardinha é um grande empreendedor, um grande empresário, né, que traz grandes shows aqui para Brasília. E esse aqui vai ser uma maravilha. Esses meninos estão cantando demais, fazendo muito sucesso. E é claro que eu estarei lá para prestigiar o show do Di Paulo e Paulinho. Esse show foi contratado com intermediação da RBM Música. E você consegue, por incrível que pareça, comprar mais barato da RBM do que você compraria direto. Você vai dizer, você faz milagre? Não, não é milagre, não, é amizade, viu? Você ligando 61-9981-3601, você contrata o Di Paulo e Paulino, mas leva para sua cidade também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, quem me mandou foi a Marta Medeiros. É uma dica de gente fina, de gente boa. A Marta diz o seguinte, ó. Gente fina é aquela pessoa que é tão especial que a gente nem percebe se ela é gorda, magra, velha, moça, loura, morena, negra, alta ou baixa. Ela é gente fina, ou seja, está acima de qualquer classificação. Todos a querem por perto. Tem um astral leve, mas sabe aprofundar as questões quando é necessário. É simpática, mas não é bobalhona. É uma pessoa direita, mas não escravizada pelos certos e errados. Sabe transgredir sem agredir. Gente fina é aquela que é generosa, mas não é banana. Te ajuda, mas permite que você cresça sozinho. Gente fina diz mais sim do que não e faz isso naturalmente, não é para agradar. Gente fina se sente confortável em qualquer ambiente. Num boteco de beira de estrada, né, num desses pé sujo, como o pessoal chama, ou num castelo no interior da Escócia. Gente fina não julga ninguém, apenas tem a sua opinião. Um novo começo de era com gente fina, elegante e sincera, o que mais se pode querer. Gente fina não esnoba, não humilha, não trapaceia, não compete e, como o próprio nome diz, não engrossa. Não veio ao mundo para colocar areia no projeto dos outros. Ela não pesa mesmo sendo gorda e não é leviana mesmo sendo magra. Gente fina é que tinha que virar tendência, porque gente fina, quando você coloca na balança, é quem faz a diferença, na balança da vida. Ô Marta, obrigado, viu, essa dica sua de gente fina, mas é exatamente isso aqui, né? A pessoa, quando é gente fina e acabou, não tem mais conversa, né? E tem muita gente fina por aí, né? Esses meninos estão preparando um CD. A semana passada, eles gravaram as últimas 8 músicas. O disco está pronto. Só que vai ser uma reviravolta tão grande na vida deles, que até o nome deles eu vou trocar. Eu tenho essa mania. Eu troquei, quando eu fui lançar o Chico Rei Paraná, o nome deles era Devanil e Denival. Eu troquei para Chico Rei Paraná. Eu recebi uma visita de uns meninos aqui, eles chamavam Ronivan e Ronivaldo. Eu tanto aperriei eles que eles trocaram o nome para Rony e Ricardo. Eu acho o nome desses meninos muito bom, mas o meu amigo Humberto Neiva, da rádio lá Boa Vista de Paracatu, o meu filho Bruno Aguiar, outras pessoas, várias pessoas falaram para mim assim, olha, esse nome é bonito, mas ele está muito grande, você tem que falar um nomezinho pequenininho, que é para todo mundo entender. Então, por enquanto, eu vou anunciar para vocês Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Nós já escolhemos o nome, mas vai ser uma surpresa. Quando o disco novo ficar pronto, nós vamos mostrar o novo nome também, tá bom? Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Amor Feroz. Esse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez.

correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu adormeci sorrindo, sonhando com o nosso amor. Sonhando com o nosso amor. Sonhando com o nosso andar. Do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio o inga se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou. A correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, vem, meu amor. Bem-vindo, bem-vindo, ô Dandá. O Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Djavan, do Tom Jobim, Correnteza. Ah, trem bonito. Essa moda é maravilhosa, rapaz. Eu, o Tom Jobim, de vez em quando, fazia umas músicas caipira também, né? Alô, alô, Nota Mojo. Hoje é um caipira bom de pé, o Mineirinho danado, rapaz. A mulher do Mineirinho tava com a barriga, um bucho mais grande. Pensa num bucho grande. E chegou lá na enfermaria, lá no interior, não tem esse negócio de ecografia para saber quantos meninos que tem. Entrou lá e o mineirinho lá, agoniado, andando de um lado pro outro, né? E a enfermeira veio, catou o menino, passou com o menino, passou para lá. Passou um tiquinho, outro menino. Outro menino. No quinto menino, a enfermeira virou pro mineirinho que tava lá e falou assim: escuta, o senhor não é fácil não, hein? O senhor é fogo, hein? E ela tava botando um balaio, tinha um balaio assim, né? Que ele tava botando lá assim, né? Colocando os meninos num balaio. Aí o mineirinho falou assim: ô dona, vou dizer uma coisa pra senhora, se a cama não tivesse quebrado, eu ia encher esse balaio. Ô mineirinho bom de peia esse. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração.

mas a Sky, tá? Já houve uma determinação da justiça para que a Sky passasse também a transmitir a Rede Brasil de televisão. Se não entrou, logo logo você que tem Sky vai poder também, né, junto com a Claro TV, TV Vivo, TV Oi, o canal C1 das Parabólicas e no canal local também, ou ainda no site RBTV, de Rede Brasil, rbtv.com.br, para você assistir o programa do Cleiton Aguiar, Conexão Brasília, um programa de entrevistas direto da capital de todos os brasileiros. Toda terça-feira, às 11 da noite, repeteco no domingo, às 10 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Alcino Alves e Rocha, a nossa canção de amor. Ela deixou em mim sua marca também. No meu carro, em frente ao seu portão, ela disse sorrindo que já me esqueceu. Abriu a porta e foi saindo, e essa canção tocava na hora do adeus. E pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. E pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Pra sempre aquele momento, quando a minha alegria acabava e começava meu sofrimento. E por mais que eu tente, não consigo arrancar do meu peito essa louca paixão. Como posso esquecer se ainda no rádio toca nossa canção. E pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. E pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Alcino Alves e Rocha, a nossa canção de amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte fica à sua disposição. De 8 da manhã às 7 da noite, é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha aí do som universitário. Vocês prestem atenção que eu vou trazer aqui dois grandes mestres. Esse aqui é um maestro e um grande cantor, né? A Faculdade da Música apresenta os mestres Zé Renato e Wagner Tiso. É a ti, Flor dos Céus. Música. É a ti, flor do céu, que me refiro neste treino de amor, nesta canção. Vestal dos sonhos meus, por quem suspiro e sinto palpitar meu coração. Vestal dos sonhos meus, por quem suspiro e sinto palpitar meu coração. Dias de risonha primavera, oh, noites de luar que tanto amei, oh, tardes de verão de tosa era, bem que junto de ti amor gozei. Oh, tardes de verão de tosa era, em que junto de ti amor gozei. A Faculdade da Música apresentou os mestres Zé Renato e Wagner Tiso com a música preferida do presidente Juscelino Kubitschek, o saudoso JK, É a Ti, Flor do Céu. Você gostava de fazer uma serenata lá em Diamantina, né? O Juscelino era danado, JK não era brincadeira, não. Um abração para Madalena Carriço, de Rancharia, no estado de São Paulo. Ela que agora chegou para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Seja muito bem-vinda, viu, Madalena? Um beijão para você. E tá aí, sucesso internacional do Michel Teló, Humilde Residência. Pra mim, Humilde Residência. Mas essa atende o telefone, mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Aquele dia que eu tive sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade, o meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar. Tá me humilde residência, pra gente fazer amor. Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. Cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar, na minha humilde residência,